a ação, a Assembleia da República e quem no terreno a implementa. O IPDJ tem a sua formação dos chefes. A primeira palavra é exatamente para a DGES, para a sua diretora, a doutora Cristina Oliveira, que penso que a doutora Cristina encarrega de entregar estes meus cumprimentos e o agradecimento pela estreita colaboração que temos conseguido manter na implementação deste projeto. Depois, uma segunda palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Albergaria, por todo o esforço que desde o primeiro momento colocou na organização desta iniciativa, todos os meios que colocou à disposição para que ela possa de facto ser um sucesso e, quando digo que foi desde o primeiro momento, foi de facto desde o primeiro momento quando começamos a trabalhar neste projeto há muitos meses atrás. Naquilo que devo dizer também para vós, senhores deputados, meus caros jovens, este é apenas mais um projeto, mais um programa do IPDJ. Poderão encontrar outros na nossa página, no nosso portal da juventude, juventude.gov.pt. No fundo, aquilo que nós pretendemos é exatamente oferecer aos jovens programas que lhes interessem, nomeadamente naquilo que possa dizer respeito à sua empregabilidade, ao empreendedorismo, à ocupação dos seus tempos livres, questões relativas à cidadania, associativismo e outras matérias. Uma palavra, sem dúvida, para as senhoras e senhores professores, sem o esforço acrescido da vossa parte, não seria possível ter tantos jovens empenhados, envolvidos. Dizer também que foram mais de 20 mil os jovens que votaram, foram mais de 3 mil os jovens que estiveram presentes em listas, para hoje estarmos então aqui nesta sessão distrital. A terminar, digo que, quando tantas vezes se ouve por aí dizer que os jovens estão arredados dos temas que lhe dizem respeito, a vossa participação é exatamente o exemplo contrário disso. Muito agradeço o vosso empenho, a todos vós, todas as entidades que contribuem para esta realização, mas, acima de tudo, aos professores e a vocês, meus caros jovens, a quem desejo uma ótima jornada de trabalho. Tenham um bom dia. Agradeço mais uma vez a presença dos nossos convidados nesta cerimónia de abertura e convido-os a acompanhar os nossos trabalhos. Convido a Sr. Deputado da Assembleia da República a permanecer na mesa para participar no período de perguntas. E visto que estamos perante diferentes medidas de diferentes escolas do país, queria saber qual é a garantia de que as medidas que serão escolhidas vão ser cumpridas ou que serão colocadas em práticas. Não existem mais perguntas? Bom dia, sou a porta-voz da Escola Secundária de Amadia, aqui em Gomes, e tendo em conta a participação em março deste ano, que foi vista neste projeto para Parlamento de Jovens, queria saber que outros projetos e que outras medidas é que estão a pensar ser feitas para melhorar a participação e sensibilizar os jovens para a participação na cultura e na política de decisão. Sendo que o tempo torna-se escasso, irei pedir agora à senhora deputada para proceder às respostas, que sejam o mais breve possível, de modo a não atrasarmos a ordem de trabalhos. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Isto é um bocado complicado, porque com tanta diversidade de questões, eu consegui fazer assim uma síntese. Mas há pelo menos aqui um ponto comum. Todos, no fundo, me estão a pedir uma espécie de palavra de incentivo relativamente se acredito ou não na juventude, se vamos ter ou não emprego para a juventude. Há aqui várias questões que se prendem com isso. E eu acredito, senão não estava na política. Quando nós nos dedicamos à política, isto não é uma profissão. Não pensem a política como profissão. A política é uma missão, é uma função, se quiserem, que temos para pensar a coletividade, para pensarmos os problemas de todos, para juntos tentarmos fazer com que Portugal seja melhor. E nós temos potencial. Temos, porque quando vamos lá para fora, se nós conseguimos ser bons lá fora e temos os melhores, nós temos o melhor. E basta olhar para aqui para a ala masculina e estão todos a pensar no Ronaldo, de certeza absoluta. Portanto, se nós temos os melhores, é porque nós realmente temos potencial. Eu acredito nisso. Acredito nos jovens e nos menos jovens, porque também há jovens que têm ideias muito velhinhas e que têm formas de pensar muito à velhinho, não é? E portanto, isso realmente não nos leva a lado nenhum. Estar na política é isso mesmo, é pensar o coletivo, é nós deixarmos de olhar para nós próprios e pensar também nos outros, e eu acredito que isso é possível. Caso contrário, eu não estaria nesta função, nesta nova função. E acredito também que é possível haver mais mulheres. Se vocês repararem, hoje aqui nesta mesa estão três e só está um presidente, curiosamente. Portanto, é possível. E isto é bom que as mulheres também estejam na vida ativa, na vida política e noutras áreas também, por causa da diversidade que existe entre homens e mulheres. Nós não precisamos ser iguais, nós precisamos é de respeitar estas diferenças e todos juntos construirmos um Portugal melhor. Isso eu acredito, e vocês, se não acreditam, então vocês estão velhinhos, não é? Não estão, já não são jovens. Agora, eu acredito que é necessário também esforço. É necessário um esforço, é necessário sair de casa, é necessário me empenhar, seja na vida política, seja na vida associativa, seja na vida académica, é necessário nós participarmos. E isso, eu costumo dizer, não é por decreto. Não são as leis que vão fazer isso. Não é a legislação que vos vai pôr a pensar, que vos vai pôr a atuar. Nós falamos muito que o Estado tem o dever de, e esquecemos quem é o Estado. O Estado não é uma coisa que está lá embaixo em Lisboa. O Estado somos nós todos. Se vocês virem a definição de Estado, é uma dada. É um dado povo, num dado território, com uma dada soberania. Isso é que é o Estado. Muitos de vocês devem ter estudado isso. Portanto, se isso é o Estado, nós todos temos responsabilidade. Não é só que os representantes, também os representados podem fazer a diferença. E vocês, com a vossa forma de atuar, podem fazer a diferença. Isto para ser o mais sintético que posso. Obviamente que há aqui questões mais particulares, relativamente, por exemplo, à questão da eutanásia, que se falou aqui, relativamente à questão do desinteresse pelos jovens pelas escolas. Atenção que as estatísticas já dizem uma coisa ligeiramente diferente. Já existiu mais desinteresse que o que existe atualmente, mas também depende muito de nós. Nós temos que começar a deixar de pôr a responsabilidade sempre nos outros e, a partir de uma determinada idade, já não se admite que a responsabilidade seja sempre para os outros, que esteja sempre lá atrás. Obviamente que nós temos que assumir as nossas próprias responsabilidades e pensar o que é que eu fiz também para mudar Portugal? O que é que eu fiz para criar emprego? O que é que eu fiz para isto ser diferente? E, portanto, nós estamos a tentar fazer, nós os que estamos lá na Assembleia, mas tem que ser com o contributo de toda a gente, com o contributo de todos. Isso é que é importante. Essa é que é a palavra que eu deixo de incentivo e de há oportunidade, e nós, afinal, não estamos tão distantes uns dos outros. Porque eu estou aqui ao vosso lado. E há aqui mais gente ao vosso lado, mais representantes. Temos aqui representantes da Câmara, temos aqui representantes de várias organizações que estão aqui, da DGEST, do Instituto Português do Desporto e Juventude. Portanto, nós não estamos assim tão distantes, mas nós estamos a um passo de um clique. Se vocês tiverem realmente curiosidade em saber o que é que se passa na Assembleia, vocês vão à internet, vão ao site do Parlamento e sabem o que é que se passa. Designadamente, o que é que se passa nas comissões de inquérito. As comissões de inquérito são importantes para saber o que é que se passou, para se pôr a realidade, ver o que é necessário fazer em termos de soluções. É importante nós detectarmos realmente os erros, o que é que nós estamos a fazer de errado, mas mais importante do que isso e saber quem é a responsabilidade é nós vermos quais são as soluções. Certo? Nós procuramos as soluções. E, portanto, nós não estamos assim tão distantes uns dos outros. Se nós conseguimos estar próximos da China, também conseguimos estar próximos de Lisboa. E é uma questão que nós queremos. Quantos de vocês já tiveram essa preocupação de ver ao site do Parlamento o que é que está a acontecer? Vocês sabem tudo acerca de nós. Vocês sabem onde é que nós estamos. Vocês sabem se nós faltamos. Vocês sabem tudo o que quiserem saber. Nós até somos filmados a toda a hora. Portanto, vocês sabem, se quiserem ter curiosidade, se realmente estiverem interessados em fazer com que este país evolua e realmente caminhe para o sítio certo, é necessário todos juntos. É necessário a participação de todos. Mas isso depende de cada um de vocês. E, portanto, eu acredito até por esta demonstração, que Portugal tem futuro e tem, vai ter capacidade para criar emprego. É óbvio que eu acredito nisso, caso contrário não vale a pena estar na posição que eu estou. E vocês também acreditam que acreditem nisso. E agora já estou aqui com a pressão do Presidente, que tem toda a razão, porque nós temos que... estamos limitados em termos de tempo. Essa é daquelas coisas que nós não conseguimos alterar. Bem, de qualquer forma, eu fico à disposição para qualquer outra pergunta mais direcionada que eu não tenha respondido, para vos poder responder. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, Dra. Sona Lamas, pela sua presença e pelos seus conhecimentos. Temos muito gosto em que acompanhem os nossos trabalhos de preparação, caso seja possível. Passaremos agora ao debate de votação das normas.